Vem a mim, Senhor, a tua voz, dizendo que a alma é tua, ó Deus, que o justo viverá em teus caminhos, e a justiça é a luz que nos traz paz. Convertei-vos, ó casa de Israel, não desejo a morte, mas a vida em ti. Lançai toda a iniquidade de coração, criai em nós um novo espírito, Senhor. Se o ímpio se voltar e se arrepender, tu acolherás, não o deixarás, pois a tua graça é a nossa esperança, e em ti encontramos o perdão. Convertei-vos, ó casa de Israel, não desejo a morte, mas a vida em ti. Lançai toda a iniquidade de coração, criai em nós um novo espírito, Senhor. Teus caminhos são retos, ó Deus de amor, nos guia na luz da tua verdade. Ao nos converter, encontramos paz na tua presença, Senhor, viveremos. Convertei-vos, ó casa de Israel, não desejo a morte, mas a vida em ti. Lançai toda a iniquidade de coração, criai em nós um novo espírito, Senhor. Português e worship, acusa habituar, piano, sebintos bebiamo.